platinado. E toda noite você vem me ver nesse amor proibido. Agora não sei o que fazer pra ter você comigo. Eu vou sair pra te procurar. Onde você está? Uma mensagem no meu celular me dizendo: é de maravilha.